Azul 4207, chame Centro Recife 1251. 251, 4207. Com 149, livre decolagem piscina 7. Bora, Zé Rocha! Zé, lá 186, torre 1002 no ajuste, morro. E 2, Juliette, Alfa 18, Victor India Julie, decolar aos 35-109-8, controle, bom voo. 19-8, grato até a volta. Uma boa tarde. Bom voo. Controle do Salvador, aquele cordialíssimo boa tarde, o Papatango, Victor India Julie. Victor India Juliette, via corredores ou direto? Autoriza 2500 direto, senhor. Direto autorizado. Beleza, categoria. Trono corrigindo, a linha decola 1-0, o vento 100 graus, cono 4 nós. A linha decola. A linha decola, 67, patrão. Mike Tango Juliette indicado. 270 conforme a sua solicitação. Ciente, reduza para 230. 230 vai reduzir, Mike Tango Juliette. Azul autorizado da proa de dona. Proa de dona, 4076. Web 6721 autorizado DLS, reporte localizador. Autorizado DLS, reporte no localizador, Web 6721. Mike Tango Juliette, sob vetoração, vai manter a presente proa limitada ao localizador. Limite ao lock. Vetoração, presente proa, limite ao lock. Mike Tango Juliette. Azul 4033, chame Centro Recife 1251. 251 para o 4033. Mike Tango Juliette, informa o tráfego, posição 12 horas, cruzando 80 em descida para 3000, Embraer 90 da Azul. Ciente, Mike Tango Juliette. Controle web. 7-4-1, decola, suspensão. 6741, contato radar, subo nível de voo 340, autorizado líder. Muito obrigado, 340 líder. Azul 4076, reduza para 200 nós. Reduzindo para 200, 4076. Lido Salvador, 4033, azul. E prossiga. Não consegui contato com o centro em 251. Já está no ideal de descida para ele. Tente 13325. 3325, assim. Azul 4076, desça para 2 mil pés, autorizado DLS, reporte localizador. Desce para 2 mil, autorizado DLS, é isso aí. Chama no localizador 4076. Localizador web 6721, baixado e travou. 6721, chame a torre 198, decimal 6. 186. Salvador, web 6721, está, passou Duna embaixo travado, visual com a 10. Afirmativo, web jet 6721, tráfego avistado, atende a pássaro, visual orienta aproximação, o vento 100 graus com 4 nós, com 14 nós, livre pouso, pista no 0, 6741 da web. Livre pouso, web 6721. Lima, Lima Alfa, tente contato com Ilhéus, frequência 1201. Ilhéus, 1201, grato. Controle Salvador, cordial, boa tarde, OTAN 3660. Está descendo para o 150, passo Judas. 3660, boa tarde, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4 mil pés, 1012, tá 3660. Salvador, boa tarde, olhinho por 03. Mike Tango Juliette vai ultrapassar o curso do localizador, aguarde proa para interceptá-lo. Ultrapassar o curso, aguarde a proa para interceptar Mike Tango Juliette. Olimpo 03, aciona identificação. Chegada Bonche, autorizado descida para 060. Afirmativo, continuando descida para 060 no perfil da Bonche, frente da ordem, Carolinho Pois, 03. Autorizado, Confins 400, Secolandão 10, Rota Leda, Bride, López Ulum 16. Decola 10, curva direita, no trecho da Dael, Leda, após Leda voa Bride, ao interceptar a aerovia, é conforme. 5431 no transponder, controle opera em 199.8. Flip 5267 está autorizado com Confins. Nível de voo 400, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, após Leda, após Bridge, intercepta Pesulu 16 e após via roda do plano de voo. Transponder 5431 e controle 119.8. Correto, na pole, chame o condutor para o push acionar. Qual o portão? Na pole position 01? Afirmo, na pole position, vai chamar quando pronto para push acionamento. 5267. Cheque o vento 110 graus com 14 nós, apenas confirmando o trem já embaixo travado. Afirmo, o trem embaixo travado está reduzido para a velocidade mínima de aproximação, 4076. Ciência, o azul 4076, o bang da WebJet acaba de tocar o solo, ok? Aguarda apenas a pista livre. Ciência, 4076. Juliette, para o curso do localizador, curve à direita, proa 150. 150, Mike Tango Juliette. As coordenadas 43, direito 121, décimo 9. 219, obrigado. Ponto de espera da pista 10, pronto, passarei 2230, decola sem parar. Sente, o passarei do Embraer da Azul já passou o externo, ok? Visual com tráfego? Relativo, está visual com o Embraer 2230. Sente, mantém o ponto de espera aguardando instruções, ok? Por gentileza. Mantendo o ponto de espera 2230. O azul 4076, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, 100 graus, com 149 e o vento. Livre pouso, 90, 4076. Mike Tango Juliette, será redirecionado para interceptar, curva direita para o 200. Boa parola, pode curvar a esquerda completar, senhor? Está visual com o campo? Positivo, aeródromo positivo. Sente, complete aproximação visual, torre 18.6. 8.6, Mike Tango Juliette. Correio Salvador, Mike Tango Juliette. Afirmativo, Mike Tango Juliette, já avisou com o campo, baixar travado? Positivo, baixar travado, Mike Tango Juliette. Afirmativo, aguarda apenas a pista livre, Embraer da Azul, cruzando agora o eixo da auxiliar, avisou com o tráfego, o curvando agora para o ILS. Sente, Mike Tango Juliette. Decola da 10, curva esquerda, rota vira pela 58, decolando curva pela esquerda, não, 0. No perfil da Pucajamo, transição Caju, 5441 no transponder, controle opere 1 na 9.8. 330, aprovado para Recife, via pela 58, decolando 0, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju, transponder 5441 no controle de 9.8, 5.8. Pé 05 portão, chama o portão para o puxa, chama. Chama na área, tá? 721, ingressa para o principal, portão 4. Azul 4076, no solo 45, direito no 21, no 19. 209, até mais. Senão, embaixo travado, Mike Tango Juliette. Afirmativo, Papa Romeo, Mike Tango Juliette, 100 graus, com 1139, é o vento, livre pouso, pista no 0. 100,3, livre pouso, Mike Tango Juliette. 4076, livrou na Eco, na escuta. Meia bem-vinda, prossiga via Alfa, Kilo, parte 3, parte principal, posição 08. Alfa, Kilo, parte 3, parte principal, posição 08, 4076. Objeto 6741, chame Recife, 0251, alterna 3325. Então, 3660, 300 por hoje, Duna. Duna, 3660. Mantenha 060, Olimpo 03. Possível baixar um pouco devido a formações? Estou livrando a Golf, corrigindo, perdão, meu. Olimpo 03 autorizado, disponível de voo 050. Vitorinha Juliette, desce para altitude, tráfego com frequência livre. Graças, batalha, carro. Passando 60 para 4000, tan 3660. Tan 3660, desça para 2000 pés, ajuste 1092. 2000 pés, 1092, 3660. Louro 941, via Mari, desça para 3000 pés, ajuste 1092. Então, ativo via Mari, 3000 pés, 1012, no 941, tá bom. Tango Eco, Mike Tango? Autorizado. Mike Tango, confirme o setor que vai fechar. É Salvador mesmo? Plano, é o Uber voo em Salvador? Meu pai, eu lembro 03. Será que comigo, 03? 180 já. Estou ao controle, bom voo. 119.8.2.2.3.0, obrigado. Controle Salvador, passarela 2230. Passarela 2230, contato radar na decolagem, se mantenha voo 260, saída Gole. 260 na Gole, 2230. Macaco Tango, autorizado, vai ingressar decolador no 7, curva esquerda, conexão com a torre. O senhor prefere forte ou axé? Tango tá ok, a gente vai correndo até o controle. Decolador no 7, corredor axé, restrita 1000 pés inicialmente. Aguardando liberação após corredor axé, bufim. Vai acionando o transponder 5436, controle opera em 1.9.8. Já dele é sexy, pistão na 0, reporte estabilizado. Autorizado é que sim, reporte estabilizado, 3 mais 0. Fere, PLB? 2, só vou afirmando. Como vai decolar 17 no axé, curva à direita. E chama a torre agora, 186, para o acionamento de decolagem, 1002 no ajuste. Segundo ponto para o táxi, como é que tango? Oh. Boa tarde, eu vou 1754, cliente da Oscar, autorização Campina Grande, está na posição 3. Quem chamou? É o gol no 754, na posição 3, Campina Grande 390. Para o curso localizador, gol 1941. Lucas e Par, aguardando na sua escuta no 754. Momento 200. Sente, mantém até mais próximo de Duna 200 nós. Mantive até próximo de Duna 200 nós, Olympus. Com a 941, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 941. Descida Puca, Zipar, subida Puca com transmissão Zipar. 5454 transponder, controle opera em 1.9.8. Autorizado 390 conforme rota, Upper Zulu no 10, Neuma, após direto, decola da 1-0 com curva esquerda na Pucas e Par. 5454 é o transponder, 198 é o controle, 1-754. 03 portão, chefe, controlando para o posicionar. Camarão, 1-754. Vai ser 4861, tem condições de resolver para 1809. 1-1-8-0, vai ser 4861. Como é que tem o reposto quando pronto para o ponto de esperar? 10, vai ser 4861. 941, curva direita para o 045. Direita 045, bom, 941. Muito baixo, alguém do seu rádio. Descendo para 2000, no 012. Alto e claro, é como é que tá agora? 5 para pushback, acionamento. 5, web está autorizado, sem fax. Autoridade de chamar ataque 718. Vai até 4861, vitoração para sequenciamento, curva esquerda para o 070, limite OQD Mike 140 de Simbra. 070, limitado para o 140 de Simbra, 480. Para 941 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 060. Direita 060 para o localizador, bom, 941. T3660, tráfego avistado já embaixo travado? Afirmativo. Livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, com 149, T3660. Tá, livre pouso na pista, 190, T3660. Azul 489, Vitória 360 já aprovado, rota Peruísco 50, decola no zero, curva direita, saída da Euleda. Após Leida, voa Bidev, ao interceptar Upper Whisk 50 e segue conforme. 54-40 transponders, controle opera em 119.8. Ciente autorizado, Vitória, nível 360, via Upper Whisk 50, saída da El, transição Leida, depois voa direto Bidev, transponder 5446, controle 119.8, azul 4089. Está confirmando o transponder, 5440. Ciente, 5440. Trato 4089. Portão 08, chama o condutor agora, puxa essa. Ah, firmão, 4089. Salve Salvador, trip 5267, na pole position, pronto para puxa acionamento. Autorizado, trip, chama o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, trip 5267. Agora até 4861 no curva direita para o 1970. Boa, 170, 481. Pode descer para 2000? Desça para 3000 pés, abaixo até 4861, ajusta na 092. 3000, 1012, 941. Boa, 941, desça para 2000 pés, ajuste na 092. 2012, 941. Saia 2230, chame centro Recife na 260, alterna em 288. 260-288-223, obrigado. 03, chame torre 118-6. Para a torre está estabilizado ali, pois, certo? Meia-meia-zero no solo 58, direita 121-9. Direita 121-9, tá 3660. Tá, Salvador, linha pois 03, receptor final de aliás, fui aliás para pouso final. Sente o Olimpo 03 baixar travado? Bom dia, boa tarde, tá 3660, livrou na pessoa. 3660, boa tarde, bem-vindo, Alfa Kilo, pátio 3, e aguardando na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal, traço da WebJet no pátio 3, no pushback, fica atento. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, aguardando para o ingresso no pátio 3660. Solo Salvador Web 5718 com 153 a bordo, autonometria 2 horas e 32, alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Autorizado, Web, Juliette Alfa, até o ponto de espera 1-0, no ponto de espera Torre 186, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, no ponto de espera 186, ajuste 1-0, 1-2, 7-18, bom dia. Está a posição 11 horas, 5 milhas, um Boeing 738, mantendo 2000 pés, reduzindo para aproximação. Você está com o tráfego à vista. A tua 140 chamará estabilizada, vai até 4861, descendo até 2000 pés. Autorizado 2000 pés, autorizado DLS, XA, pista na zero, reposta estabilizada. Chamará estabilizado, obrigado. Gol 1941, chame torre 118 e São Almeida. 18614, Salvador, gol 1941. Salvador, eu tenho 3193, centro da Quebec, nível 380 pro Galeão, tá pronto pra cópia. Galeão, 480, rota turismo 50, Bidev, AP November 857, Apache conforme. Decolada 10, curva direita, perfil do Adão, Leda, aposto Leda Bidev, a Uniceceptor, este aerovia, sai conforme o plano, aposto. 5444, transponder, controle da PERI 1, 9 decimal 8. Autorizado Galeão, 380, APS 50 BDF, APS 957, Porto Seguro, APS 16 Brook, APS 14 Barbacena. Decolada 10 curva direita, saída da EL Leda, após Leda BDF. O controle 119.8, transponder 5444, traz 3193. Portão 10, chama o controle para o posto acionar. Camará. Mantendo para esperar esse teste exército. Alô, trip 5267 está pronto para o táxi com 71 a bordo, 3 horas e 20, alterna Galeão. Trip 5267, está autorizado, Índia Alfa até o ponto de espera 10, no ponto de espera Torre 186, 1012, ajuste, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera da 10, chama a Torre 1186, trip 5267, bom trabalho. Solo 01, Livra na Eco, primeira direita, após Alfa, reporte na Taxway Delta na minha escuta, Olimpo 03. Ativo Eco Alfa, reporte na Delta para cruzamento, Olimpo 03. Oi, boa tarde, boa noite, viemos estabilizar um localizador com capa vista e o aeronave da final. Afirmativo 4861, no número 2, altímetro no 0 no 2, para cheque o vento 120 graus com 14 nós, 120 e 14, aguarda pista livre. Meia onda. O Gol 941 tem livre pouso, piscina 0, vento 120 graus com 13 nós. Gol 941. 949. Torre Salvador, boa tarde, 35267, no ponto de espera da 0. 35267, ciente do tráfego, mantém o ponto de espera, por gentileza. Mantém o ponto de espera, está ciente do tráfego, 35267. E também a compostadora aberta. Alô, 3193, posição 10, puxa bem, estacionamento. Autorizado, um 10, chame o táxi 393. Chamar o táxi para 3193. Agilize manobras, quando autorizado, decola de imediato. Afirma, agilizando, decola de imediato, 718. Afirmativa, agiliza ali e mantém a guarda apenas a pista livre. Ali mantém a guarda no estadístico 718. Olimpo 03, cruza de imediato a pista. Afirma. Sente ali até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre, Olimpo 03, a minha escuta. Tô cruzando, repórterá. Tendo a sua escuta. Golo 941, solo 03, direita 121, décimo 9. Direito 129, obrigado. Solo, boa tarde, gol.